Rumors, this is number one. Number one. Okay, so what do you call yourself? Huh? Como se llama? Antonio Montana. And you? Me? I always tell the truth. Yo. Even when I lie. I never fucked anybody over in my life. It didn't have a couple. All I have in this world is my balls and my word. And I don't break them for no reason. Eu sou guerreiro, sou maloqueiro em busca do dinheiro. O tempo inteiro tava no inferno, eu tinha perdido a fé. Me recuperei, agora eu tô de pé. Tô no jogo pra jogar, minha missão é vencer. What you say? Hey, who the fuck do you think you got, bro? You wanna fuck with? Who the fuck do you think I am, you fucking dumb boy? Come on. Do you wanna go to war? Come on, do you wanna go to war? We take you to war, okay? Tony, coño, calm up, man. Alex, you there? Hey! He's not there. Calm up, man. Correndo atrás até o sol nascer. Quero meu momento antes de eu morrer, number one. Uma banca só de você. Se é bovinho, invejoso, eu tenho dó. Lutando 24 horas por dia. Pego minha grana, é a reveria. Pagando de bacana, ajudo com os amigos. Deixo longe os inimigos e tenho sangue bom. Aumenta o volume porque o rap é bom. Vagabundo original, então sou o rap em ação. Multidão ou não, tô na rua a pé. Number one made in Brasil, tá ligado qual é. O diabo vai sorrindo ao meu redor. Cheio de maldade, ele quer o meu pior. Eu me mantenho pronto e eu vou atrás. Inspirando em rap, em hood, MV Bill e Racionais. No dia do juízo final, vamos ver quem é quem. Tem de meu parceiro, então não pise em ninguém. Deus me dê um sinal. Diz que a minha saga tá longe do final. Liricamente eu sou letal, eu sou mortal. Minha levada é animal. Fazendo meu trabalho bem devagarinho. Eu chego na humilde, só no sapatinho. Correndo, fazendo o que eu sempre quis. Lutando de noite pra deixar minha. What a bunch of fucking assholes. You know why? You don't have the guts to be what you want to be. You need people like me so you can point your fucking fingers and say, that's the bad guy. So say goodnight to the bad guy. Come on. Last time you're gonna see a bad guy like this again, let me tell you.